Só fala e se dá bem, mas sempre dá mancada. Vive dizendo que cansou de ver o jogo da arquibancada. Mas quando ele quer a bola, todas as vezes entra de sola, sempre cheio de armação e cria muita confusão. Parece até que sabe tudo, mas no fundo ele não sabe nada. É de... Meu Deus, esse rapaz só deixa fule e não se manca. E nunca perde a esperança. Remexe, mexe, mexe por aí, entra na dança. Passando o corpo e não se cansa. Inventa sempre um plano infalível o tempo inteiro. Só pensa em rios de dinheiro. Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer, é com a mesada da mulher. A vida é dura e tá difícil se virar e segurar a barra. Ele tem charme, sabe o jeito de agradar e de ganhar na marra. Por trás daquele cidadão há um tremendo gavião. Armou em cima de alguém e acabou se dando bem. Outras pessoas é que têm o seu valor e ele leva fama. Meu Deus, esse rapaz só deixa furo e não se manca. E nunca perde a esperança. Remexe, mexe, mexe por aí, entra na dança. Passando o conto e não se cansa. Inventa sempre um plano infalível o tempo inteiro. Só pensa em rios de dinheiro. Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer, é com a mesada da mulher. Cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais, cais. Cuidado com o rapaz. E é ele quem leva a fama, malandro.